La palabra recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. O Chico termina uma entrevista que ele deu no Jornal do Brasil dizendo o seguinte: eu quero ficar vivo para ajudar a salvar a Amazônia. Eu não quero morrer, porque esse negócio de ato público depois da morte, esse negócio de grandes enterro, acaba no dia seguinte. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. O desbravamento da Amazônia começa então a partir de meados do século XIX, ou seja, a partir do ano de 1877, quando começaram a chegar os primeiros levos de nordestino para a Amazônia. Agora se pergunta, e a Amazônia era desabitada? Não. A Amazônia tinha os seus verdadeiros habitantes, seus verdadeiros donos, que eram os índios. Naquela época, por até 1877, antes da chegada dos brancos na Amazônia, existiam nas regiões do Vale do Juruá, do Acre, mais de 60 grupos tribais que juntos formariam várias nações e que eram legítimo dono daquela região amazônica. E foi exatamente a partir do século XIX, ou seja, de 1877, que, atendendo os interesses econômicos e já... quando a borracha ganha o relevo, a ocupação da Amazônia, por exemplo, ganha, é impulsionada pela política da borracha que interessava a grupos estrangeiros e interessava a grupos internos, começa então o tráfico de nordestino para a Amazônia. Que eu falo tráfico porque naquela época o nordestino, que era vítima da seca já em decorrência dos grandes matamentos também, feito no Nordeste pelos coronéis daquela época, e chega um momento em que esse povo é usado como escravo para desbravar a Amazônia e atender os interesses de grupos internacionais e dos patrões. Chapurinho. E o que é que o companheiro Chico queria? Ele queria pura e simplesmente que deixassem a mata, que era instrumento de sobrevivência de milhares e milhares de trabalhadores, em paz. Que fosse plantar grado em outro lugar, criar grado em outro lugar, mas deixasse aqui a mata, as seringueiras, as caseiras, para os trabalhadores sobreviver. La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.